Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 6 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 135-A de 2011 do deputado José Luiz Nance, do PPS, que cria no Estado a política estadual anti-pichação. Ela deverá ser implantada pelo Poder Executivo Estadual em articulação com os municípios, com o objetivo de conter a poluição visual. Para isso, a proposta prevê a realização de campanhas culturais e educativas, a intensificação da fiscalização e o desenvolvimento de estratégias de combate à prática. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.